imortal, quem é o imortal? O imortal é um pivete nascido no gueto. De tanto chorar não consegue sorrir, de tanto sofrer já não sente mais medo. O imortal é aquele pivete que se humilhou no hiper bom preço. Só que agora não pede esmola, ele quer a joia, bolso, dinheiro. Suas palavras já não comovem, acho bom dar a senha do cofre. Seja chique, madame, não grite, seja forte, não chore, não chore. Nossas forças foram sugadas, nossas vidas nem foram cotadas. Fora no sermão da igreja, nossa alma não valia nada. Desconheço as leis e regras e meu pai viciado em merla. Apanhava 3 vezes ao dia, hoje meu coração é de pedra. Meu sentimento é só de vingança, só que ainda sou uma criança. Quer dará o reino do céu ou o fiel no fiel da balança? Sou um monstro criado por ti, no lixão do Jaracati. Foi ali que eu vi minha mãe carimpando o rango pra mim. Foi ali que eu vi os irmãos, todos negros com galo nas mãos. Atração, o boy que filmava na sacada de sua mansão. Foi ali que eu vi o contraste, duas cidades numa cidade. Foi ali que eu vi que nós era patrimônio da desigualdade. Foi ali que encostei os lábios na taça do ódio e tomei o elixir da vida com erva colhida no jardim da morte. Virei imortal. Eu sou imortal. Virei imortal. Eu sou imortal. O imortal tem cheiro de morte, moleque pobre no esgoto da vida. Não teme a morte nem a polícia, o noticiário da mídia. O sistema fabrica imortais, o ciclo não se desfaz. Morre um, nasce em 3 lugar, eis aí o plano eficaz. O presente é sempre meu tempo, o meu tempo é sempre presente. Meu passado é só sofrimento, meu futuro eu carrego nos pentes. Vocês arrancaram minha alma, não foi? Vocês me jogaram na bala, não foi? Vocês me tiraram feijão com arroz, vocês me deram uma arma depois. Vocês humilharam minha mãe, vocês viciaram meu pai. Vocês sabem bem como faz para fabricar imortais. Minha vida não vale a moldura da obra de arte que postinarem, nem o vídeo de Cicarelli sendo possuída na praia. Mesmo assim sou mais resistente, fui criado na lama. O seu filho é cheio de frescura, chama aí empregada de mama. Vocês que se abanam com leque, arrancaram o sorriso da plebe. Não satisfeito, você quer arrancar o estatuto que mal me protege. Vocês não respeitam direito, é só preconceito com o lado de cá. Vocês criaram o pop, o Robocop pra me matar. Mas aí eu não temo a morte, eu não posso morrer. Imortais seremos milhões, enquanto o capitalismo viver, serei imortal. Eu sou imortal. Virei imortal. Eu sou imortal. O imortal é um paranormal, manimal, psicopata. Sem direito a porra nenhuma, transformado num homem de pata. Se protege como pode da tropa de choques, marionete. Despenou um boy que cheirava na entrada do estúdio 7. Foi manchete no Imparcial, foi destaque no Bandeira 2. Contemplado pelo governo, isso aí ele nunca foi. É o terror, seu tataravô, liderou revolta de escravo. Hoje o boy pede pros homens, elimina esse desgraçado, tá empurralado. Faz passeata, pede uma repressão da polícia. Incrimina cantor de rap, bate palma pra tropa de elite. Esse é o pique da luta de classe. Os imortais, esses são artes, os coveiros da burguesia, espalhado por todas as partes. Olha o contraste na cena da ponte, olha que tá debaixo da ponte. Olha o carro em cima da ponte, é uma Ferrari de 500 conto. Atiço Monstro, aí Jânio Arley filma o contraste, ou então cala a boca cadela, que queima a favela de segunda a sábado. Esse é o cenário, é ou não é? O imortal também já foi anjo, arrancado do paraíso, transformado num belo do monstro, sob os escombros do capital. Então sangra você burguesia, faça fogo no Renascença, um diamante da periferia. Não era isso que vocês queriam? Ódio na veia, revólver capuz, pra você que enriqueceu desviando dinheiro do SUS. Pra você que compra canal de TV com dinheiro de favelado, com milhões na conta da dia, quem nem sabia lá no coroado. Esses são fatos, esse é o fardo pra quem vive neste inferno. Tira o sono de Vidigal, tira o sono de Coronel Melo. Verde, amarelo, azul e branco, manchado de sangue. O imortal é tua cria, burguesia, assassina e gangster.